19º volume da obra. A lapidação do animal racional, por a vida da matéria ser um curso primário, até alcançar o curso superior com a cultura racional. Então, dentro da fase racional, não há lutas. As lutas são na fase inconsciente, na fase de animal racional. O inconsciente tem que lutar para viver, lutando e sofrendo por viver inconsciente. O inconsciente vive de experiências sempre. O inconsciente vive à procura do certo sempre e sempre por acertar. Por isso, há a multiplicação dos desacertos, por procurar o certo e sempre por acertar. O inconsciente nunca encontrou o certo, e por isso, todos procurando acertar e sempre por acertar, nunca encontrando o certo. A insatisfação sempre, agonizando sempre por viver inconsciente. O inconsciente nunca está satisfeito, sempre insatisfeito, porque o inconsciente é um doente e por isso nunca está conformado com o que tem, por viver variante sempre. Por ser inconsciente, sempre inconformado, sempre agonizando e sempre agoniado. Está sempre faltando alguma coisa e nunca encontra essa coisa, porque está sempre insatisfeito. Nunca encontra essa coisa porque nunca encontrou o seu verdadeiro lugar, por estar fora do seu verdadeiro lugar. Agora está aí a fase racional. Está aí a fase do equilíbrio, acabando as agonias todas. Na fase inconsciente é que existe o desequilíbrio. Esse grande desequilíbrio, a ambição, a ganância, a inveja, o ciúme, o desequilíbrio permanente, porque estavam na fase de animal racional. E o animal, por não saber por que é um animal, vive assim, sempre mal, nunca estando satisfeito, sempre insatisfeito, sempre desequilibrado, sempre inconstante, por viver variando, sempre com medo, por ser inconsciente, por não saber o que diz, por ser inconsciente e não saber o que faz. E assim vejam como era a vida do animal racional e por que era assim, as causas e os efeitos das causas. Hoje, o animal sabendo por que passou por esses episódios todos, por esse terror todo, por esse triunfo amargo todo, e dizendo: é verdade, quantas amarguras, quanto desassossego, quanto ódio, quanta raiva, quanta loucura, quanta maluquice. Só mesmo o inconsciente, só mesmo na categoria de animal, para vivermos assim, mal, de Herodes a Pilatos e de Pilatos a Herodes. As ruínas se multiplicando e o tudo do nada, que é o nosso corpo, sofrendo as consequências, esses choques todos. Que lapidação pavorosa, vivermos como animal racional. Que lapidação tão angustiosa, tenebrosa, horrorosa. Que desequilíbrio, tudo devido serem seres deformados. Hoje, estão conhecendo a causa de tudo isso e o que deu causa a tudo isso, porque não há sofrimento sem causa. Hoje conhecem a causa do porquê que eram assim, do porquê da fase de animal racional, do porquê de tudo dessa deformação racional, do porquê do mal, dos grandes e dos pequenos males dessa deformação racional. Hoje conhecem a causa e a origem da causa, o verdadeiro natural da origem, que o vosso natural era de racionais puros, limpos e perfeitos, que se deformaram em animais racionais, e dizem: hoje sabemos a causa, porque não há efeito sem causa. Se existe este mundo, é porque existe o outro que deu consequência a este. Então, esta deformação racional é consequência do mundo racional. Sabemos como chegamos até esta altura, de uma infinidade de acontecimentos que se passaram na lapidação de animal racional para chegarmos nesta fase brilhante, a fase racional, como já chegamos. E assim, foram as evoluções do mundo para que todos chegassem no seu verdadeiro lugar, no seu verdadeiro mundo de origem, no seu verdadeiro natural de racionais puros, limpos e perfeitos. O mundo hoje, brilhando racionalmente, por aí está a fase racional, a fase de recuperação do animal racional, que aí nesse mundo deformado estava perdido, sem saber qual a razão e quais os motivos de todos ignorarem a sua verdadeira situação de animais racionais, de ignorarem o porquê assim são, o porquê são ridicularizados, como estavam nessa categoria ridícula de animal. Eis a razão do sofrimento, dos tormentos e desses ridículos todos da vida do animal racional. Esses ridículos de serem condenados a sofrer sem saberem por quê, de serem condenados à morte sem saberem por quê, de toda essa humilhação, o animal ignorava a causa. Hoje, cientes da causa e dizendo, é verdade, a solução da nossa situação tardou, mas agora está aqui em nossas mãos, graças ao racional superior. Como vivíamos humilhados por sermos sofredores, humilhados por sermos mortais, sem sabermos por quê, sem sabermos a causa. Hoje, estamos cientes do porquê de todo este prelúdio de amarguras e vendo raiar a nossa luz verdadeira, a luz racional, a luz verdadeira do animal racional, ou seja, do aparelho racional. Hoje, todos vendo raiar a luz racional, a maior grandeza universal. Ninguém tem palavras para agradecer tão altaneira sabedoria racional, de um raciocínio superior a todos os raciocínios, que faz a maior e mais brilhante revelação de todos os tempos, que é a situação dessa ridícula deformação racional, causada pelos seus próprios habitantes. A culpa de serem assim como são é de vocês mesmos, e daí esse triunfo inglorificado. Por todos entrarem pelo pedacinho que não estava pronto para entrar em progresso, é que ficaram nessas condições em que estavam, sem solução de coisa alguma. Tudo era mistério, tudo era enigma, e todos agonizando. E hoje, a solução clara, perfeita e cristalina de todo esse movimento obscuro que deu causa e origem a essa deformação racional. Prato este que ninguém nunca pôde nem poderia dar solução. E por isso, os mistérios envolviam em tudo e todos os enigmas contrabalançando com as trevas do animal. Todos insatisfeitos e se fazendo satisfeitos, e daí forjando esse monturo de aparências, de sonhos, de fantasias e de ilusões. Com esse prelúdio encantador, dentro desse encanto, dentro dessa morada de fogo, ficavam sonhando de uma forma tal que julgavam muitas vezes que a vida fosse essa mesma, e na mesma hora caindo em contradição, porque ninguém se conformava com o sofrimento, nem ninguém se conformava com a morte. Então, quando caíam na realidade da vida, diziam, não é possível, a vida não pode ser esta mesma, nós estamos fora do nosso lugar verdadeiro. Mas ninguém nunca disse onde é esse lugar verdadeiro. Ninguém nunca provou nem comprovou onde era o nosso verdadeiro lugar. E hoje, tudo esclarecido de onde viemos, como viemos e por que viemos morar dentro dessa deformação, viver dentro dessa degeneração e saber para onde vamos. Hoje, tudo esclarecido. Vivemos com consciência porque sabemos por que vivemos. Porque está aqui, provado e comprovado, e mais do que provado e comprovado, dentro da cultura racional, o porquê desta deformação racional, o porquê desta degeneração racional e o porquê nós fomos ridicularizados nesta categoria de animal racional. Hoje, sabemos porquê. Hoje, todos se consideram felicíssimos por estar aí a fase racional, a fase de recuperação do animal. Hoje, somos felizes por encontrarmos o verdadeiro rumo certo. Hoje, todos desencantados deste encanto, de tantos mistérios, de tantos enigmas que ninguém nunca pôde dar solução. Hoje, tudo esclarecido pela cultura racional, que nos desencantou deste encanto de lágrimas, dor e sofrimento. Este encanto doloroso, penoso, de sofrimento e mais sofrimento. Desta vida dos tormentos de toda a ordem. Desta vida dos queixumes. Desta vida irregular. Por nós agora sabermos que estávamos fora do nosso verdadeiro lugar, do nosso verdadeiro natural de racionais puros, limpos e perfeitos. Hoje, a humanidade está de parabéns por estar aí a fase racional, a fase de recuperação do animal racional. Hoje, todos alegres, felizes e contentes por conhecerem a fase consciente, a fase racional, a fase da mudança de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A fase em que não há morte, a fase em que a vida continua na eternidade, que é o mundo racional. A vida entra para a eternidade, saindo do mundo a que não pertence e continua no mundo a que pertence, o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo dos eternos, dos puros, limpos e perfeitos. E assim, a humanidade está de parabéns, porque chegou o fim da vida da matéria, chegou o fim de viver dentro do fogo. Chegou o fim do fogo. E assim, tudo chega o seu dia. E chegou. Agora, todos vivendo alegres, felizes, contentes e sorridentes, por saberem que não são mais destruídos pela velha serpente, que liquidava todos, que comia todos. A velha serpente chegou no seu fim. Trabalhou muito, mas tudo que tem princípio tem fim, e tinha que chegar o fim de tudo e de todos. Agora dizem, é verdade. O mundo em festas para o resto da vida. A despedida de tudo e de todos, da velha serpente, e de todos os seus componentes da natureza. A despedida de todas as fases, a despedida dos habitantes do mundo invisível, até que chegou o dia, porque tudo que tem princípio tem fim, encerrando-se assim a vida de sofrimentos e de dores. Então, festas e mais festas de alegria, de satisfação, de congratulação. Enfim, os festejos se multiplicarão para o resto da vida. A despedida da vida de sonhos, a despedida da vida das ilusões, todos no seu verdadeiro mundo de origem. Nesta altura, o corpo energético já está no mundo racional. O corpo energético é a causa dos micróbios, e os micróbios são a causa do corpo de matéria. Então, nesta altura, o corpo energético de todos já está no mundo racional, e somente o feito, que é o corpo em matéria, fica aí no mundo de matéria. Vejam que as festas não cessarão. Satisfação maior não pode haver. A emoção do fim da existência da vida da matéria é muito grande. Todos em delírio, de alegria e satisfação, pela verdadeira redenção universal, o ponto culminante do fim da deformação racional. E assim vão ferver de alegrias, o fim das agonias, o fim da morte, porque na fase racional não há morte. Saem da vida provisória, da vida externa, e continuam a vida na eternidade. O corpo energético, que é a causa do micróbio ou a causa dos seres, vai para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional, ou seja, do aparelho racional. Estão aí os dias brilhantes de toda a humanidade, brilhantes dias racionais, todos vivendo satisfeitos e deslumbrados racionalmente, por todos adquirirem a vidência racional, a vidência do seu verdadeiro natural, de sua verdadeira origem de racional, e vendo a luz racional noite e dia, vendo o mundo racional com seus irmãos, entrando em contato, conversando, palestrando e conferenciando com eles. E assim, vejam o ponto culminante que alcançaram sem esperar, o ponto mais elevado da vida da matéria, o culminante ponto racional. Hoje, todos só falam no mundo racional. Hoje, todos em contato com o mundo racional. Hoje, todos brilhando racionalmente, todos alegres, felizes e contentes pelo término do encanto, por estarem sendo desligados, muitos já desligados da deformação racional, das influências que envolviam todos, das energias deformadas. O desligamento dessas energias do corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, que é justamente a parte animal, a parte monstruosa, a parte que só fazia o mal, a parte causadora de todos os males, de todo o desequilíbrio. Então, esta parte, que é a parte animal, desliga-se do corpo de matéria e todos ficam ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, vivendo racionalmente, felizes e contentes por viverem equilibrados, por serem equilibrados pelo mundo racional. Vejam que linda transformação! Transformar os seres da deformação para o seu verdadeiro estado natural, o seu verdadeiro estado real racional. Que linda transformação racional! E assim, no mundo inteiro, todos louvando o mundo racional, todos louvando o racional superior. Tudo é assim, tudo chega o seu dia, porque tudo que tem princípio tem fim. O mundo deformado teve o seu princípio, e por ser deformado, tinha que chegar o seu fim, por estar fora do seu verdadeiro natural. Hoje, todos com essa infinidade de comprovações, todos mais do que certos, por todos serem orientados pelos habitantes do mundo racional, que são irmãos do aparelho racional, ou dos aparelhos racionais. Então, a vida glorificada racionalmente é a vida racional. A vida inglorificada é a vida do animal racional. E assim, muitos chorando de alegria, chorando de emoção, chorando de satisfação por saberem que o corpo energético já está no mundo racional, já está no seu verdadeiro mundo de origem. É assim o rumo certo, o rumo racional, o culto do maior esplendor da vida, porque todos na fase de animal racional não sabiam mais de que modo iam viver. O desespero era grande, procurando assim uma infinidade de modos e de meios e sempre por encontrar o certo. Nunca puderam se harmonizar. A desarmonia era constante em todos e com tudo. Todos debaixo de uma tensão nervosa, não aguentando mais o peso do elétrico e magnético, que era o causador ou um dos causadores do desequilíbrio. Hoje, todos florindo racionalmente, por estarem dentro da fase racional. E assim, tudo dando certo na vida de todos, por receberem todas as orientações precisas para o verdadeiro equilíbrio racional. Racional quer dizer pureza, puros, limpos, perfeitos, sem defeitos, equilíbrio verdadeiro do ser humano. Agora, como estavam dentro da fase de animal racional, não podiam ser equilibrados, porque não tinham a orientação racional do seu verdadeiro mundo de origem, e sim tinham a orientação do fluido animal, da energia animal, e por isso estavam nessa categoria de animal racional, categoria deformada de uma deformação racional, cuja deformação hoje conhecem e sabem o porquê dela, a origem dela, o princípio dela. Enfim, todo o seu currículo, todas as suas modificações e todas as suas transformações e degenerações. Hoje, conhecendo a fase que estavam de animal racional e a fase racional, a fase da recuperação do animal racional. Na categoria de animal, todos viviam, mas não sabiam o porquê que viviam. Viviam como verdadeiros aventureiros e, por isso, sempre procurando acertar e tudo a piorar cada vez mais, por virem multiplicações de desacertos. Todos querendo acertar e sempre por acertar, devido ao desequilíbrio proporcionado pela categoria de animal. O animal, por ser animal e por não saber por que é um animal, tinha mesmo que multiplicar o mal de si mesmo. E assim, vivendo mal, vivendo agonizando, agoniados sempre, por não conhecerem nada de certo, por não terem certeza de coisa alguma. Então, daí, a multiplicação das agonias. Vivendo assim, na base das experiências e na base das incertezas, vivem desequilibrados e daí a razão do desequilíbrio ser um dos maiores infortúnios do animal, por ser animal. Então, o animal, como aventureiro, vive sempre de esperanças, e quem vive de esperanças, vive de incertezas, porque a esperança já é uma incerteza. Daí os desacertos. A esperança sempre foi de quem sonha, e quem sonha não conhece o certo. Quem sonha vive na incerteza de tudo, desconfiado com tudo, na incerteza permanente. E aonde permanece a incerteza, permanece o desequilíbrio, permanecem as agonias. Essa sempre foi a vida do animal. O animal sempre viveu indeciso. As indecisões sempre em cena e os pulos, os saltos de quem rege irregular por não conhecer o seu verdadeiro lugar, na categoria de animal. Hoje, estão conhecendo e sabendo o seu verdadeiro lugar de racionais puros, limpos e perfeitos, por estarem na fase racional. E assim, o mundo, com todas essas controvérsias de ninguém saber o porquê do mundo, tinha mesmo que viver em contradição consigo mesmo. Apoiado em quê? Apoiado nas aparências, nas ilusões, nos sonhos, nas fantasias, por não conhecer o verdadeiro rumo. Então murmuravam muitas vezes: para que eu vivo se eu não sei por que eu vivo? Por que que eu vivo neste mundo se eu não sei o porquê dele? As histórias ficam embargadas pelos mistérios, pelo infinito. Não há solução certa de coisa alguma. Então, que mundo é este que eu estou vivendo? Ninguém sabe, nem eu. Por que eu estou vivendo neste mundo? Eu não sei e ninguém sabe me responder. De onde eu vim? Ninguém sabe. Para onde eu vou? Ninguém sabe. Porque este mundo surgiu assim. Ninguém sabe. Então, o que é que nós sabemos de certo? Coisa alguma. Então, o que somos? Papagaios. E não sabemos o porquê que somos papagaios. A nossa verdadeira origem, ninguém nunca disse. Ninguém nunca descobriu. Vivemos aqui como uns intrusos, por não sabermos por que vivemos. Vivemos aqui com uma vida que não é nossa, dentro de um mundo que não é nosso, e não sabemos o porquê dele. E hoje, tudo esclarecido na cultura racional. Vivemos pensando sempre no bem e sempre sendo vítimas dos males. E assim o mundo é estranho para os seus habitantes. Como assim a vida é estranha para os seus habitantes que nunca souberam o porquê da vida assim ser? Então, vivemos como verdadeiros forasteiros, por estarmos vivendo no mundo do qual não sabemos a razão, nem a razão da nossa existência. Tudo isso pensando na categoria de animal. O animal nunca teve recursos para dar solução do seu ser e a solução do mundo que habita. E assim vivendo, tínhamos mesmo que viver no reino das ilusões, no reino das aparências, no reinado dos sonhos, e dizendo: que vida cansativa por não sabermos o porquê dela. Hoje, aí em suas mãos as respostas e o esclarecimento desse reinado de fogo, e desse reinado de fogo e desse reinado de lama. Ainda mais dizendo: vivemos aqui neste mundo e não sabemos o porquê dele, nem o porquê de nossa existência aqui dentro dele. Somos verdadeiros parasitas que aqui estamos para consumir tudo, destruir tudo que não fizemos, e que quando nascemos encontramos tudo feito. Somos verdadeiros parasitas sem saber por que que somos parasitas. Usufruímos tudo, exploramos tudo e não damos nada. Só nascemos aqui para destruir o que nós não conhecemos. E assim é a vida do animal, sem saber o porquê que é um animal, vivendo horrivelmente nessa categoria tão ridícula, mas tão ridícula, que não é bom nem pensar. E assim, pelas aparências, se julgam ser o que não são, e daí, vaidosamente vivendo nessas condições, por estarem na categoria de animal. O animal é assim mesmo, vaidoso, tem todos os defeitos ruins. Vaidoso, pretensioso, orgulhoso, prepotente, ganancioso, ambicioso, ciumento, hipócrita, porque aparenta ser aquilo que não é. Por dentro é uma coisa e por fora é outra. Tudo isso por estar na categoria de animal. O animal tinha mesmo que viver mal assim nessas condições ridículas e vergonhosas, por ser cheio de defeitos, defeitos monstruosos, defeitos suportáveis e defeitos insuportáveis. Então, vivem nessa categoria tão insignificante de verdadeiros parasitas, exploradores e consumidores daquilo que não conhecem, daquilo que ignoram o porquê de sua existência, ignoram a sua origem, ignoram a razão de todos os feitos, ignoram a razão desse mundo assim ser. Vivendo assim, monstruosamente como verdadeiros animais, julgando e pensando serem aquilo que não são. Até que um belo dia, sem esperar, acaba-se tudo. Mas o animal, devido ao seu estado de inconsciente, continua tudo. Os seus seguidores amargurados continuando com o seu prelúdio de desolação. Como aí está a multiplicação das ruínas, a multiplicação do mal. Vejam o mundo como é tão ludibriador, a vida tão ludibriadora. E agora, o animal deixou de ser animal racional porque a fase de animal já foi extinta há muito e entrou no mundo a fase de recuperação do animal, que é a fase racional. Mas precisando desses comentários para alertar todos das ruínas do passado. E agora, dentro da fase racional, a recuperação de todo esse tempo perdido na categoria de animal racional, que assim vinham sendo lapidados, para que deixassem de ser animais racionais dentro da fase racional. Hoje, todos aparelhados no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, orientados pelo mundo racional, e daí o extermínio dos males da vida e os males do corpo, por todos serem orientados racionalmente, e tudo dando certo na vida de todos. Como animais, estavam ligados à energia do animal, o fluido elétrico e magnético. Por estarem ligados ao espaço, tinham que, com o tempo, ficar desiludidos de tudo. E assim, a vida se tornou um cavalo de batalha. A batalha do nada pelo nada. Os parasitas conceituaram o nada como se o nada algum valor tivesse. Qual é o valor do nada? Nada. Mas, na categoria de animal, a inconsciência sempre funcionou. Então, o progresso da inconsciência, o progresso do mal, o progresso dos males, o progresso da multiplicação de todas as ruínas, fabricadas e feitas pelos parasitas. Daí, a multiplicação da poluição dos males venenosos, em destruição dos próprios seres, que, por serem inconscientes, inventaram para destruição de si mesmos. E assim, os parasitas todos em confusão. Em confusão consigo mesmo e confusos com tudo. Fazendo confusão com tudo por viverem envenenados pela inconsciência, pelos produtos da inconsciência. Inconscientes não podiam fazer coisas boas, e sim aparentemente boas, mas de más consequências. Estão aí as ruínas do contrassenso, por serem seres inconscientes, na categoria de animais. O animal, por ser animal, é inconsciente. Só tinha mesmo que fazer tudo inconscientemente, e a inconsciência proliferando as ruínas de todos. Então, quanto mais os parasitas pensavam em endireitar, mais tudo se multiplicando ao contrário, principiando pelo progresso da degeneração, por ser um progresso da poluição. Daí, a multiplicação dos males, progredindo sempre. Está aí o contrassenso da inconsciência, tudo por estar na categoria ridícula de animal. Hoje, estão vendo e sabendo o porquê de tudo isso assim ser e dizendo: é verdade. Ninguém regulava e todos julgavam ser aquilo que não eram. E daí o sacrifício, o sofrimento, os tormentos, o estrangulamento, tudo por estarem na categoria de animal, na categoria de lapidação. Então, para serem lapidados, tinha mesmo que assim ser. Tudo isso foram males necessários para ajudar a lapidação do animal racional. Porque o animal é, como sabem, teimoso e rebelde. Então, tinha mesmo que existir todo esse contraste de ruínas, feitas pelos próprios viventes, para a lapidação dos mesmos, para que, depois de lapidados, entrasse a fase de recuperação, e, depois de lapidados e amadurecidos, o apodrecimento de tudo. Daí, as desilusões das aparências, das fantasias, dos sonhos, enfim, de tudo, por verem as ruínas se multiplicar, vindo a desilusão total e muitos dizendo: e agora, onde vamos nos agarrar? Com quem vamos contar? Se não temos onde nos agarrar e nem temos com quem contar. Então aí apodreceu tudo e veio a desilusão total. Chegando então à fase de recuperação, a fase racional, para dizer: Está aqui a estrada certa. Está aqui a fase racional, a fase de recuperação do animal. E assim, vejam quanto tempo de lutas perdidas na fase de animal racional. Um prelúdio abrasador de tantas ruínas e a multiplicação das mesmas, até que chegasse a desilusão total de tudo, que parecia ser e não era. De tudo que esperavam ser e não eram. E assim, a fonte primordial do animal racional era a matéria, por o animal ser inconsciente. E por serem inconscientes, eram materialistas, porque colocavam a matéria acima de tudo. Só obedeciam o domínio da matéria. A matéria, para os materialistas, é que sempre foi o ser real, do animal racional inconsciente. Daí, a evolução da matéria, o progresso da matéria, para encontrar o bem e a felicidade que até hoje estão procurando e até hoje por encontrar. E daí os venenos e o caos de lutas do nada para tudo acabar em nada. Então pergunta um para o outro, qual é o valor do nada? Nada. Então, progresso do nada não está adiantando nada. Sim, porque tudo acaba em nada. A multiplicação do nada pelo nada para todos serem derrotados pelo nada. A luta pelo nada é fracasso total, derrota total. Qual é o valor do nada? Nada. Porque tudo acaba em nada. E tudo acabando em nada, o que adianta a luta do nada? Nada. Mas a inconsciência tinha que assim ser. Se fossem conscientes, assim não seriam. Por estarem na categoria de animais, tinham que assim viver mal, na categoria inconsciente. E agora, conhecendo a fase consciente, a fase racional, a fase de orientação racional, a fase positiva. Então, agora sim, a recuperação dos inconscientes, que são os animais racionais. Agora sim, na fase racional, o progresso é racional, onde todos são orientados racionalmente e tudo dando certo na vida de todos. E assim, vejam como é o progresso consciente e o progresso inconsciente. A fase consciente, a fase racional, e a fase inconsciente, a fase de animal. Então, na fase de animal, o animal animava, o animal desanimava. Ora animado, ora desanimado. O animal sempre viveu numa instabilidade muito grande. Ora parecendo tudo muito bem e, de repente, tudo mal. E assim vejam a febre do animal racional. Febre alta, variando sempre. E por isso o animal nunca estava satisfeito. Sempre insatisfeito. Sempre insaciável, sempre desregulado por completo e, dessa maneira, variando sempre. Pensando uma infinidade de coisas, projetando outras tantas, idealizando outras tantas, imaginando noite e dia mil coisas, e o relógio, que é a cabeça, não parava um segundo em variações de pensamento, pelo grande desequilíbrio, pela grande desregulagem, por estarem na categoria de animais variantes, de livre pensador, sonhando sempre com as musas do encanto. E os aborrecimentos e o choro sempre constantes, as agonias regando todos, por viverem de sonhos e ilusões. Hoje, sabendo o porquê de tudo isso e dizendo, é verdade. A categoria de animal racional é uma categoria de penúrias, uma categoria de todos penando, cada qual de sua forma, do seu jeito, de sua maneira. Uns aguentando, outros fazendo por onde aguentar, e outros já não aguentando mais, entrando em desespero, não suportando mais o peso angustiante da vida do animal inconsciente. Então, muitos dizendo: é verdade. Aonde nós vamos parar desta maneira, deste jeito, se não há com quem contar? Será que vamos viver como bichos vegetando? Porque o animal é um bicho. Outro dizendo: é verdade. Não sabemos o porquê desta vida e muito menos o porquê somos assim. Vamos aguentando da melhor maneira possível até chegar o fim, com paciência e resignação, para resistir os impactos da vida de todas as formas e de todas as maneiras e de todos os jeitos, bons e maus. Bons, aparentemente. E assim sempre foi a vida do inconsciente animal racional. Uma vida de lutas, de queixumes, contrariedades e aborrecimentos constantes. Um verdadeiro pesadelo infernal, a vida do animal racional. Hoje, todos alegres, felizes e contentes por estar aí no mundo a fase de recuperação do animal racional, a fase racional. Esse histórico da vida do animal é apenas um lembrete para que vejam a coincidência das coisas e a cegueira produzida pelo elétrico e magnético, pelo magnetismo. Então, funcionava assim a mediocridade material. Mas agora, isso tudo é comentário da fase de animal que se passou. Agora, todos dentro da fase racional, dentro da fase de recuperação, e todos brilhando racionalmente para sempre. O que era de mal se passou na fase de animal racional. Acabou o mal. Acabaram-se os males. Agora é o bem na fase racional. Agora há o equilíbrio, porque todos são orientados racionalmente. E como animal, não eram orientados. Por isso, tinham que viver mal. Eram livres pensadores. Eram animais. Agora não. Todos são orientados racionalmente dentro da fase racional.